Eu só quero você, o resto, tanto faz. Palma da mão, vem. O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela. E tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela. Tudo porque tô tentando te esquecer. E em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou. O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue. O meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente. Aqui você me causa febre, de uns 40 graus ou um pouco mais. Eu quero é você, eu amo só você. E o resto, tanto faz. Se eu tiver você, dá palma na mão, hein? E em qualquer lugar que eu...